flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Has this been going on? How long has this been going on? How long has this been going on? Don't admit that it's part of the scheme, but I can't help but have my suspicion, 'cause I ain't quite as dumb as I seem. Well, you said you were never intending to break up our scene in this way, but there ain't any use in pretending. It could happen to us any day. DJ Rebelde! How long has this been going on? How long has this been going on? Has this been going on? How long has this been going on? Estamos apresentando Flashback. Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Never heard before. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Don't just be your friend. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Don't just be your friend. Minha amiga Carolzinha, filha da minha amiga Gatinha. Só no Blast. Pessoal Cardoso. Wanna be your lover? flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. We'll be right back.

já chorou. Teu andar, ai, esse teu andar. Já tamo encaminhando, meu irmão. Você não tem coragem de falar. Tá no horário já, né? Então me mata com o olhar. Cine Privé. Você não tem coragem de me chamar. Olha aí, Cardoso. Então balança pra me atormentar. Olha aí, Cardoso. Teu olhar. Falou em Cine Privé, meu irmão. Ah, esse teu olhar. Ele lembra logo. Esse teu olhar é angelical. 5-1. Desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu andar. Ah, esse teu andar. Vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Você tem um andar de gata? Viu? Começa a ficar com o pelo oriçado. Pensando coisas. Pensando DJ coisas. DJ Rebelde! Sim, você disse que eu em relação a você. É, meu irmão, reta final. Sou quem pegou, pegou. Uma fonte que já secou. Um perfume que não cheirou. Um romance que ninguém. Quem não pegou. Uma chuva que não molhou. Só na alta quarta. A semente que não nasceu. Mas eu não vou me entregar. E pra você vou mostrar. É o jeito, não é mesmo? Que um deserto de muitos anos transformou-se num oceano. E onde antes havia espinhos, hoje planta-se muitas flores. Isso você não viu. E como é? E só por mim eu vou lutar. Se vou, pois pra você eu vou provar que eu não sou uma roupa que se estragou, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu, uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu. Pode ir procurar em qualquer outro lugar um amor como eu, mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto. Você tanto gostou que até repetiu. Depois disso sumiu, com vergonha, com medo de aceitar sem segredo nosso caso de amor. E eu estou te esperando

porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão, em jornal, rádio e na televisão. Tá aí, meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Tá aí. Obrigado, gente. Como diz o meu rei, eu tô indo embora pra te esquecer. Obrigado. Pra não mais chorar, pra nunca mais sofrer. Eu agi demais com o meu coração. Vai! Agora estou agindo com toda a razão. Eu tentei ganhar você, não deu. Aos 48 do segundo tempo. Então eu descobri teu amor. Não, quem pegou, pegou, meu. Não vou mais forçar essa situação. Quem beijou, beijou. Vou puxar o breque. Não vai lhe forçar. Coração. Mas se por acaso ele não te quiser, eu posso até voltar te fazer minha mulher. Eu agi demais com o meu coração. Agora estou agindo com toda razão. Eu tentei ganhar você, não deu. Então eu descobri teu amor, não sou eu. Não vou mais forçar essa situação. Pensei que tu era meu amigo. Vou puxar o breque do meu coração. Mas se por acaso ele não te quiser, eu posso até voltar te fazer minha mulher. Obrigado, gente. Sim, briguei contigo, me perdoa. Foi mais uma briga à toa. O culpado, eu sei, fui eu. Sim, o meu ciúme é exagerado. Eu já falei que estava errado. Volta logo aos braços meus. Como é que é? Mas se você não voltar, eu vou telefonar pra um amigo meu. Vou marcar com ele pra gente sair. A nossa saideira! Pois hoje eu bem sei que a minha fossa vai ser grande. Eu talvez possa, longe de você, curtir. Deixa de fazer pose de artista, pois pra capa de revista, meu amor, você não dá. Deixa de botar banca comigo, vem de lá, dá um sorriso e vem correndo me abraçar. Mas se você não quiser, eu vou telefonar pra um amigo meu. Vou marcar com ele pra gente sair. Hoje eu bem sei que a minha força vai ser grande. Eu talvez possa, longe de você, curtir. Mas se você não quiser, eu vou.